No carnaval da infância, a rua é um palco encantado. Cores vibrantes dançam, o riso é entoado. Fantasias tecidas com sonhos e criatividade. Pequenos foliões em pura felicidade. Confetes e serpentinas enfeitam o ar. Máscaras travessas, sorrisos a brilhar. Em passos miúdos, a alegria desfila. Crianças contagiam, a festa se multiplica. Batuques de brinquedo ecoam pela rua. Foliões mirins, a magia perpetua. Serpeantes e serpentinas, desenhando sorrisos. Num carnaval de encantos, puros feitiços. Confiança nas mãos que seguram serpentinas. Pequenos corações, grandes alegrias divinas. Carnaval da infância, festa que não se esquece. Na dança da inocência, alegria floresce. Lembranças coloridas, como confetes no vento. Carnaval na infância, eterno sentimento. Em risos inocentes, a festa se revela. Cada passo de folia, uma doce novela.